você. Demorou, dance comigo, o pancadão contagiou. Demorou, dance comigo e vem dançar, chega pra cá. Pra ficar legal, é a sensação.